ficar novo. Meu coração de repente vai pulsando em alvoroço. Boiada com força. Eu sou vaqueiro com muito orgulho, sou dedicado de coração, sou sertanejo da mão pesada. A vaquejada é minha profissão, de peito aberto e mulher vaqueiro com muito orgulho. Sou dedicado de coração, sou sertanejo da mão pesada. A vaquejada é minha profissão. De peito aberto e mulher carralada, de arrocar a boiada na competição. Saio de casa na quinta-feira, o meu transporte é um caminhão. Na sexta-feira, sábado e domingo, o meu dever é botar boi no chão. Bater a senha e partir pra disputa, e arriscar o título de campeão. Lá vai descendo o atleta da sela, passou a volta e conferiu na mão. Trancou nos dedos e saltou do cavalo, que deu a carga com disposição. O boi valeu, o estereiro vibra, bem satisfeito fica seu patrão. Na vaquejada existem muitas regras, se existe dúvida tem televisão. Tem um juiz que é encarregado para julgar se o boi valeu ou não. E o mais bonito é o locutor chamando a vaqueirama pro pé do morão. E o mais bonito é o locutor chamando a vaqueirama pro pé do morão. Vem descendo, vem Luiz Ricardo ao lado do Fábio. É o grupo que representa na divina e vai trabalhando com o boi. Ele leve da carga. Vem Douglas Rezende ao lado do Pito Barreto. É o grupo que representa o Rancho LDR, Nossa Senhora da Glória Sergipe. Ele leve da carga. Vem Lúcio Flávio ao lado do Newton Frois. É o grupo que representa o Parque Dona Nela em Porto da Folha Sergipe. Vai trabalhando com o boi. Tranca na canhota, o boi não resiste, a força rola e cai. Vem Tio Correia ao lado do Galego Correia. É o grupo Carcará. É Nossa Senhora da Glória que vem onde cile. Ele leve da carga. Vem Romário Rocha ao lado do Gerson Borges. É o grupo que representa o Parque Zezé Rocha, Lagarto Sergipe. Ele leve da carga. Vem Michel ao lado do Pedro Barros. É o grupo que representa o Parque São Pedro. Vai trabalhando bonito com o boi. Ele leve da carga. Vem Anselmo Correia ao lado do Celso Vitória. É o grupo que representa o Bloco Toa Toa. Ele leve da carga. Vem Manuel Correia ao lado do Breno Correia. É o grupo da Fazenda Baixa de Pedro. É pai e filho que vem ao desfile. Ele trabalha leve da carga. Vem o Wendel Vieira ao lado do Zé Trovão. É o grupo que representa Valmédia, Arapiraca, Lagoas. Vai desfilando bonito, ele leve da carga. Vem César Neto ao lado do Ricardo Peitosa. É o grupo que representa a Fazenda Timbaúba. Ele leve da carga. Valeu, boi! Vem com a gente, é voadores do forró elétrico! Fala, cachorrão! Vem se apaixonar! Simbora! Essa é boa, hein? Eu queria poder falar o tamanho do meu amor e o que sinto no meu peito por você. É, mas eu não consigo explicar quando de frente eu estou. Tá na cara assim olhando pra você. Mas você me olhou, me abraçou e disse assim: eu gosto muito de você, de você. A partir de então eu me soltei. chorei e criei coragem, te beijei. Foi um beijo longo como uma despedida. E você sorrindo disse assim: esse nosso amor não vai ter fim. Eu preciso de você em minha vida. É você que faz meu sonho virar verdade. Com você eu vou andar de braços pela cidade. É você, meu céu, meu mar de felicidade. Com você eu vou viver o amor e matar a saudade. Eu queria poder falar o tamanho do meu amor e o que sinto no meu peito por você. Mas eu não consigo explicar quando de frente eu estou. Tá na cara assim olhando pra você. Mas você me olhou, me abraçou e disse assim: eu gosto muito de você, de você. A partir de então eu me soltei e criei coragem, te beijei. Foi um beijo longo como uma despedida. E você sorrindo disse assim: esse nosso amor não vai ter fim. Preciso de você em minha vida. É você que faz meu sonho virá verdade. Com você eu vou andar de braços pela cidade. É você, meu céu, meu mar de felicidade. Com você eu vou viver o amor e matar a saudade. Nero, nero, nero, nero, tchuru. Mais um shotzinho gostoso pra moçada dançar no meio do salão. Meu amigo Marcondes, lá em Bananeiras, um abraço. Cabra do cabelo grande, cinturinha de pilão, calça justa bem sentada, costeleta bem fechada, salto alto, fivelão. Cabra que usa pulseira, no pescoço medalhão. Cabras com esse jeitinho no sertão do meu padrinho, cabra assim não tem vez não. Não tem vez não. Não tem vez não. No sertão de cabra macho que brigou com o Lampião, brigou com Antônio Zivino que enfrentou batalhão. Amansa burro bravo, pega cobra com a mão, trabalha sol a sol, de noite vai pro sermão, reza pra padre Cis, fala com o Frei Damião. Mas no sertão de cabra assim, no sertão do meu padrinho, o cabelo não tem vez não, cabelo não tem vez bem sentada, costeleta bem fechada, salto alto, fivelão. Cabra que usa pulseira, no pescoço medalhão. Cabras com esse jeitinho no sertão do meu padrinho, cabra assim não tem vez não. Não tem vez não. Não tem vez não. No sertão de cabra macho que brigou com o Lampião, brigou com Antônio Zivino que enfrentou batalhão. Avança burro bravo, pega cobra com a mão, trabalha sol a sol, de noite vai pro sermão. Fala pra padre Cis, fala com o Frei Damião. A sua melhor companhia. Bom gosto e qualidade no ar. É aqui. Solo, puxa o bolo, mano. aí, só mano. Um homem doido, doido. você. E amor bandido machucou meu coração, me deixou na solidão. E agora estou sozinho, precisando de você. Vamos dançar! Aqui é mamador de forró! Vim na busca de você e não te encontro. Que loucura é viver nesse abandono. Sem você pra me amar, sem você pra me acalmar. E agora estou sozinho, com pensamento em você. Não posso acreditar que foi só ilusão, que foi um passatempo, chuva de verão. Me dê mais uma chance, mas quem sabe um dia a gente pode se encontrar e uma fantasia se realizar. Você vem ficar comigo. Se realizar, você vem ficar comigo. Estou nessa solidão e você não vem me ver. Não me canso de esperar. Não, não, eu não consigo mais aceitar esse amor que acabou. Esse é nosso, meu patrão, arrodeado de mulher. Chama meu metal, chama meu metal. Escuta aí, menino. Acabou. Grava isso aí, que é aqui, hein? Eu sou mais um rei da gandaia e vai morar no cabaré. Mas hoje eu vou sair de casa, vou à procura de mulher. Eu sou sou mais um rei da gandaia que vai morar no cabaré. Vou morar no cabaré, vou morar no cabaré. Eu sou mais um que vai morar no cabaré. Vou morar no cabaré, vou morar no cabaré. Eu sou mais um que vai morar no cabaré. Vou morar no cabaré, vou morar no cabaré. Eu sou mais um que vai morar no cabaré. Vou morar no cabaré, vou morar no cabaré. Eu sou mais um que vai morar no cabaré. Mas hoje eu vou sair de casa, vou à procura de mulher. Eu sou mais um rei da gandaia que vai morar no cabaré. Ai, mas hoje eu vou sair de casa, vou à procura de mulher. Eu sou mais um rei da gandaia que vai morar no cabaré. Vou morar no cabaré, vou morar no cabaré. Eu sou mais um que vai morar no cabaré. Vou morar no cabaré, vou morar no cabaré. Eu sou mais um que vai morar no cabaré. Vou morar no cabaré, vou morar no cabaré. Eu sou mais um que vai morar no cabaré. Vou morar no cabaré, vou morar no cabaré. Eu sou mais um que vai morar no cabaré. Bora, babadões, a novidade é a diferença. Você é minha razão maior de ser. Se estamos juntos, a vida é só prazer. A todo tempo eu quero estar em sua companhia. Na melodia que toca o coração, no vai e vem do seu dia a dia. A todo tempo eu quero estar em sua companhia. É muito amor, é muita amizade, é um mar de felicidade. Uma sua sintonia, todo dia é sempre mais que um dia. Venha ser feliz e sonhar, leva o meu som onde for. Seja sua vida repleta de amor. Rádio Cabo Chico, Seridó, o Seridó em primeiro lugar. Rádio Cabo Chico, Seridó, o Seridó em primeiro lugar. ZYJ617, Rádio Cabugibo Seridó AM, operando em 1150 kHz, Jardim do Seridó, Rio Grande do Norte. Que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 31 de maio de 2023. E vamos ao destaque do dia. Brasil cria mais de 180 mil empregos com carteira assinada em abril. Luana Karen. Já no acumulado de 2023, foram criados 705.709 postos de trabalho. O total de pessoas com vagas formais é recorde. E também, pesquisa do IBGE aponta que taxa de brasileiros desocupados é a menor desde abril de 2015. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco. E pesquisa revela impacto financeiro do vício em cigarro na vida das famílias. Graziella Mendonça. Fumantes brasileiros destinam, em média, 8% da renda familiar mensal para a compra de cigarros industrializados. Auxiliar no combate a exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais. Polícia Rodoviária Federal mapeia pontos com maior risco de exploração nas estradas. Vamos falar sobre esse projeto e ações de fiscalização em uma entrevista ao vivo com o diretor-geral da PRF, Fernando Oliveira. Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. A Polícia Rodoviária Federal identificou 9.745 pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais. Destes, 640 foram classificados como críticos, o que representa 6,5% do total de pontos catalogados. Os dados são do projeto Mapear e traz o retrato dos anos de 2021 e 2022. Vamos saber mais sobre o assunto em entrevista com o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Fernando Oliveira. O diretor também vai falar sobre os principais resultados das operações de segurança no trânsito. Boa noite, diretor. Muito boa noite, muito boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. É um prazer, uma inenarrável estar aqui com vocês. Vamos começar falando do projeto Mapear, diretor, que é um projeto importantíssimo, conduzido pela Polícia Rodoviária Federal, e queria que o senhor falasse um pouco dos resultados que já foram alcançados com ele. O projeto Mapear é um dos orgulhos da PRF. Nós tocamos o projeto Mapear desde 2003. Já é um rapazinho de 20 anos. Por que que ele é tão importante pra gente e tão caro pra PRF? Porque ele combate um dos crimes mais hediondos que a humanidade pode perpetrar. Nós entendemos que qualquer ocorrência de violência sexual, principalmente na infância, um ser que necessitaria da nossa proteção, vulnerável, e ele está sendo agredido pela sociedade, aquilo gera máculas para o resto da vida. Então nós temos orgulho de poder evitar esse crime, e o fazemos através desse mapeamento. O Mapear, ele funciona em duas etapas. Uma etapa de mapeamento, primeira, que nós classificamos os pontos de vulnerabilidade, de possibilidade desses crimes, em leve, médio e grave risco. E num segundo momento nós fazemos a atuação em combate a esses crimes. Nem todos os eventos, ali a intenção maior não é achar o criminoso e prendê-los. Fazemos isso também. Mas é evitar que o crime ocorra. É a agir preventivamente. Para proteger as crianças. Para proteger as crianças. Como é que essas informações, diretor, vão ajudar as autoridades no combate ao crime? A população também colabora? Pode colaborar com isso? Pode e deve. Nós temos um canal de comunicação com o 191, número da PRF, e o Disque 100. Todas essas informações terminam por chegar à PRF. Hoje também está disponibilizado no nosso portal da internet uma cartilha que foi publicada, está lá, pode ser baixada para quem quiser ler. E também está disponível os resultados da operação. Diretor, vamos mudar um pouquinho de assunto e falar sobre o Maio Amarelo, que termina hoje. Durante esse mês foram realizadas, né? O mês de maio foram realizadas ações sobre segurança no trânsito. Como é que esse tipo de prevenção atua? Como é que isso atua para prevenir acidentes? Nós, como seres humanos, como sociedade, só conseguimos mudar hábitos quando eles são mapeados. Então, essa campanha que se desenvolve no maio, que é o Maio Amarelo, ele traz visibilidade ao assunto. Então, ao trazer essa visibilidade, nós tornamos possível que a sociedade revisite os seus hábitos quanto aos riscos de lesão no trânsito. Nós fizemos algumas operações com números bem marcantes.